Ground report 2022, position 1-1, ready for push and start. Report ground 022, cleared for pushback and startup engine, report for taxi. Cleared for push and start, call you back for taxi, Portugal 022. Gol 2043 para o táxi, 182 após o Altana Galeão 419. Firme, salve o B? 182. Ok, gol 2043. Livre táxi pelo pátio Índia, quanto espera da 10, 1895, é a torre. Pátio Índia, 18, 1895 com a torre, gol 2043, boa noite. Salvador, boa noite, 2043, boa noite, linha, decola da 1-0, vento no 60 graus, com 8 nós. Decola, está 1-0, 2-0. Oscar Whisky, pode confirmar, entendemos que cancela. A gente vai chamar o solo para a nova cópia mais tarde. Negativo, repita. Ok, sim, a gente vai fazer um novo plano para mais tarde, confirme. Portugal 022, prevent taxi to hold point runway 10, VITAC 3, India. Hold point, contact the tower 118-95, 218-1019. Unit 1019, taxi to hold point 10, yes, contact tower 118-95, Portugal 022. Aeronave que chamou o solo? São 2858, você teria a saída prevista para Fortaleza, amigo? Momo Proti. Não deu pra entender. Tubo? Momo Transição Froti. Momo Transição Froti. Obrigado, amigo. Estamos aguardando aqui a cota. Controle de Salvador, boa noite. Gol 2043. Está cruzando 1300 pés na Dael. Parou 360. Gol 2043, sobe 360 via saída Dael, vigilante. Via Dael, gol 360, 2043. Gol 096, desce para 2000, mas 2019, livre alerta. 2019. Gol 096. Boa noite, gol 1973, tem que dar para lançar o Unicorte. Para a autorização de tráfego do Galeão. 0460, número 1 para cópia, aguardando o voo 1973. Israel, Leda, Irumi. Estabilizado o golo 2096. Salve, good evening, Airport Portugal 022, heavy approaching holding point, runway 12. Portugal 022, maintain holding point. Maintain holding point, Airport Portugal 022. Torre Salvador, boa noite, gol 1096, estabilizado. Portugal 1096, reporte externo. Reportaremos. Dan 3858, cópia. Prossiga. Dan 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via rota UP Zulu 19 até Bangu, DCT Abuco, após DCT Fox Lima Zulu. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda no perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5434. Aprovado 370 para Fortaleza. Aperzulou 9, Bangu, Abuco e Fortaleza. Decolada 10 para a esquerda, mão para o time. 208 ao controle, 5434 ao transporte. Que completa a chegada, desce para 4 mil pés, ajuste em Misgama. Para 4 mil, tudo pronto, descendo com 1.019 no ajuste, na proibição, 2.243. O 2043 chama Recife. Volo 251, alterno no 3325. 251-133-25, gol 2043. Bom, 973, cópia. Bom, 973, pronto, acordo. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda, Irumi, Upper November 857, até Moussu. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5425. Autorizado Galeão, nível 360, decolada pistão no zero com a primeira curva à direita no perfil da Dael, Linda e Rumi, Upper November 857 até Moussu. 1208 no controle com 5425 no preparo do 1973. Planejamento correto, portão 04, chame pronto, gol no 973. Boa noite, 096, livrou. 096-09-06. Boa noite, táxi. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Vou no 096. Cleared for takeoff runway 10, wind 150 degrees with 8 knots. Takeoff runway 10. Salvador, boa noite, é o Xaninha aqui, a 3-0, autorização de equipe, informação de corte. Oxan é 6310, boa noite, portão 05 para Recife, pronto, sobe. 05, pronto para Copa, prosseguindo. Autorizado Recife, nível 350, via rota Anfer do Luma 7 até Potro, após o DCT. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Controle Salvador 120 decimal 8 e o transponder 5431, o Xané 6310. Recife 350, via Anfer do Luma 7 até Potro, após direto ao Recife. Escola dando zero, curva esquerda, subida Puca, usamos a Aracaju. Controle 1208, transponder 5431, Xané 6310. Xané 6310, só confirmando a saída Puca, Jamo, após Aracaju, ok? Entendi, corrigindo Puca, Jamo, Aracaju, Xané 6310. Correto, portão 05, chame pronto, Xané 6310. Camarada. Lima na via chegada bom que desce até o nível de voo 180. 4 para prosseguir o saneamento. Autorizado, chame táxi. Voo no 973. Linha Odessa para 5.000 a 2019. Gol no 973, POB de Gol no 31, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. Gol 973, autorizado, táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1099, tem um bom gol. 7 direita na Índia, ponto de espera 1895, 1019 no ajuste, Gol no 973. Portugal 022, contact 9610 at 3.2125, the small 45, the cap 426, the small 85. Chief 125, decimal 45, backup 126, decimal 85, bye bye, pode conduzir a tudo. Zulu 2795, 2000 pés, autorizado LS, a porta estabilizada, final com ajuste 1019. Comei 19, descendo para 2000, reportará estabilizado na X-ray, azul 2795. A linha decola da 1-0, vento no 70 graus com 7 nós. A linha decola do 1-0, gol na 97. Controle, boa noite, Agronave 73. Perfil da Dael Leda passando 1700. Sou 973, sobe 360, via saída da El Vigilão. Sobe via da El para o 360, Agronave 73. Pelo Papa Lima, 2000 pés, autorizado via LS, mídia lá. Campo Resort, Champagne. Campo Resort, 2795, estabilizado, tem um campo à vista. Sete completa a final, chama a torre 118-95. 1895, prédio, bem bom, final de semana. Saludamente. 27, Salvador, muito boa noite, Azul 2795, estabilizado, na Tucão, Campo Avista. 95, tem livre pouso, visto no 0, vento no 6, 0 graus, com 79. Livre pouso no 0, Azul 2795. Uno 973, chama Recife, 1-2-5, decimal 1, alterno 1-3-3-2-5. 2-5-1 e 1-3-3-2-5, Recife, Guaraná 73, uma boa noite. Aeronáutica 3858, 1-4-6 a bordo, Teresina com 3 horas e 10. Então 3858, autorizado taxa para ponto de espera Piscina 0, via taxa Índia, no ponto de espera Chame Torre, 1-1-8-95, ajuste no 019. Índia, nós ajuste, autorizado taxa, está 1-0, via taxa Índia, 2-9-5 a hora, Torre. Salvador, acho que é 63-1-0, livre acionar, Chame Taxa. Autorizado, semana para taxa, 63-1-0. Olá, Salvador Cordial, boa noite. Azul 2795, livre na Fox Trotinato, tu escuta. Azul 2795, táxi via Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador, Azul 2795. Olha o quilo Papa Lima estabilizado no IMS, tá 1-0. Lima, chama a torre agora 118.95. 118.95, Kilo Papa Nhoa, boa noite. Boa noite. Salvador, Papa Kilo Papa Nhoa, boa noite. Kilo Papa Lima, muito boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização, Kilo Papa Lima. Kilo Papa Lima, prossegue para 17. Pousando 110, Kilo Papa Lima, você está estabilizado no IMS. Center. Boa noite, Gol 0096, com a informação Rito, autorização Fortaleza. 3858, quando será pronto? 3858, mantém o ponto de espera e aguarde. 3858, mantendo o ponto de espera, 3858. Kilo Papa Lima tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-6, 0 graus, com 7 nós. Livre pouso, pista 1-0, Kilo Papa Lima. 1-8. Autorizado 370, saída Momo, transição Proti, o curva esquerda após, 5437 ao transponder, controle 1-2-0, decimal 8, gol 1-0-9-6. Gol 1-0-9-6, correto, botão 9, chame pronto, Schmeck, seu nome é? Camarim. Salvador da Vinha 6310, estacionado, 59 bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando São Gonçalo Tamaré. Está aproximado. Estacionar 6310, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão 10, via taxa Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 2019. 9 ajuste, autorizado táxi para o ponto de espera, 10, via Índia, 118, na ponte de espera, 10. Ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 3250. Papa Lima no solo, aos 4, 3, livra direita, 1, 2, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1, Kilo Papa Lima. Salvador, Papa Lima. Papá Lima, gente, confirme algum pátio previsto, pátio 4 ou pátio 5? A 3858, tem antena 70 graus com 8 nós, tem livre decolagem zona 0. Melhor decolagem 1858. Decolagem ou pernoite? Gente, inicialmente prossiga táxi via Alfa, mantém antes da entrada da táxi do Equilo, aguarde coordenação junto à empresa. Salvador, approach control, Azul 27, 82, request descent, over, altitude position. 782 clear, descend to level 050, fly to Itapa position. 050, direct Itapa, Azul 272, thank you. Controle 1, 2, 0, decimal 8. 308, obrigado, 3258. Controle, tá 3258, boa noite. 458, sobe 370, via saída Momo, vigilante. 370, via Momo, tá 3258. Preso voar posição Cogbo 3258. Cogbo 3258. Pátio 3, atento ao sinalizador. Mantém inicialmente a entrada do pátio aguardando instruções do tal fiscal, ok? Mantém esquerda, aguarda o atirador de cima para baixo mandada. Papa Lima, posição prevista 5 Lima. Confirme se já avisou algum sinalizador. Ainda negativo, avisou algum patinador. Papa Lima, gostaria de conseguir a senhora coordenada lá para você também com a BR. Quem será coordenado? Prossiga o táxi em frente e reporte quando visual algum sinalizador. Reporte visual, tiro Papa Lima. Salvador, aqui na 6310, sobe 350, vigilância. 350, 6310. Já foi coordenado junto à empresa, ok? Obrigado, pelo papai. Salvador approach 272, have a possible fly direct to Duna position. Negativo, Luna, mantém empate. E tá a position, 272. Voa a Buco. Muito obrigado, senhor. Vou na Buco 3258. Paulo Salvador, da 3815. Salvador, está 3815. Romeu, Eco Vitor, professor. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5446, frequência do controle Salvador, 120.8. autorizado 340, compartilhando plano para Guarulhos, Dael, Leda, Mote, com curva direita. Transponder 5446, confirmando 208, está 38. Seu 38 no 5 correto, portão 3, chame para um feedback de funamento. Chama a Brava. Chama a Brava mais alto. Copiado, Romeu. A convida descida autorizada até o 050. Até o 050. 3858, chama Recife, eu no 2545, alterna no 26, decimal 8, 5, 3858. 2545, 2855, obrigado. E acionamento? 1096, livre acionar, chama o táxi. Livre, chamarei para o táxi, 1096. Oceaner 6310, chama Recife no 2545, alterna no 2685, 6310. 6310, 2545, alterna no 2685. Obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 2782. 2782, clear down, 2000 feet, 2710, 19er. Clear the ILS, report the final. 2000 feet, 1019, clear ILS, Azul 272. Segundo 096, 166, é o POB, 3 horas e 20, alterna São Luís. 096, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via Pátio 1, no táxi do Índia. Ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 099. Pátio Índia, posição Índia, ponto de espera, 295, 519, ajuste, bom no 096, boa noite. Boa noite, Azul 98, chegada Mari, desça até o 050. 050 Mari, passando aqui. Boa, LS. Azul 272, runway inside. Tower now 1895, Zulu. 1895, thank you. Romeo Eco Vitor, controle. Romeo Eco Vitor, escuta. Boa, Duna, 2000 pés, livre LS 1019. Roger Duna, desce para 2000, autorizado LS 1099. Salvador Tower, Azul 272, on final approach now, 9 miles out. 272, skirt landing runway 10, wind 1520 degrees, 06 knots. Clear to land, 10, Azul 2782. Boa noite, Bono 096, mantém pedal no zero, pronto. Bono 096, mantém o ponto de espera, aguarde. Tem que manterá. Gear down, lock it in now, 2 miles, Azul 272. Clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 07 knots to 782. Clear to 782.